começando a sua 251ª edição. Um pouco frustrados porque nós íamos falar sobre os nossos copos favoritos. Mas aí o puto do Ninja Inimiga, o inimigo, achou no episódio número 114, eu acho, o mesmo tema. Então, nós vamos falar sobre televisão dos anos 90. Era um tema muito aguardado, estávamos guardando pra uma ocasião dessa. Finalmente chegou a hora. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaxo do Show da Xuxa. Meu jogo copo favorito, não importa. O que importa é que Cavalo de Fogo só tinha 3 episódios e você nunca se percebeu disso. Não, isso é mentira, cara. É verdade, cara. É mentira, não. É verdade, cara. Cavalo de Fogo só tem 3 episódios. O Daigo que vai de táxi. Eu vou de táxi, pô, porque que tem que ser o cara da Angélica, pô? Daigo, se eu fizer uma versão de voo de táxi em japonês, tu curte? Pra sua abertura de toku? Takushite ikimasu. Não, mas com brother, eu ficaria ligadão. Falar nisso, meu Deus do céu, acho que eu vou chamar o Matheus, peraí. Ei, caralho, meu, peraí, para tudo. Vai, acha o Matheus aí. Vai, continua que ele vai achar o Matheus. O Doutor Boy de Maravilha. Estamos aqui nessa saga filler maravilhosa do Baixo Frente Soco. Daqui a pouco vai ter aquela luta que os fãs sempre quiseram ver, mas nunca existiu, porque né, filler serve pra isso, né, gente? Vamos que vamos. Vai ter o golpe secreto do Shikamaru, vai ser ótimo. Porra, olha aí, hein? Que conceito. Golpe secreto do Shikamaru, a gente perdeu a porra da vergonha, né? E o loop infinito dos dedinhos. Parafraseando o Comandante Cobra no episódio de Diablo, os anos 90 não tinham leis. O Luke tem uma memória muito boa pra Baixo de Soco, sabia? Melhor do que todos nós aqui. Eu acho que ele tinha que começar a fazer todas as pautas do BFS pra ele falar, já falaram disso. Eu ouço todos os episódios do Baixo Frente Soco durante meses, porque eu não tenho nada pra fazer um trabalho, aí eu fico ouvindo podcast. Aí eu ouço o Baixo Frente Soco do começo do fim sempre. E nessa semana nós vamos voltar para os anos 90, uma terra sem leis, para participar de todos os nossos programas preferidos da televisão brasileira, com mulheres seminu apresentando os melhores desenhos dos anos 80 norte-americanos. Ou 70. Ou 70, mas para o deleito de toda uma geração que vive hoje com os 30 e poucos anos. Um beijo, um abraço e depois dos e-mails. Um olhar e um sorriso. Especialmente para vocês. Ximenes. Xuxa Ximenes. Cara, Ximenes seria um apresentador, né? De Ximenes, com certeza. Agora é a leitura Ximenes. Das cartinhas. É, agora tu pegar aquelas cartinhas e ficar jogando dentro daquele aquário de cartas. Leitura de cartinhas, eu nunca me esqueço daquele vídeo sagrado da Xuxa na Manchete que vazou na internet. Que tem uma hora que ela fala: eu queria muito que o Papai Noel me desse um presente, mas ele não deu. Ah, que pena. Então. Tá bom, Cláudio, você tá lá. Ximenes. Atenção, cornada! Nesta manhã de sexta-feira, gravamos e-mails, por que não? Esta é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa. É o usuário da PAI, número 251, ao meu lado, ao senhor da eternidade. Porra, Daigo, você tava falando que você não entende a expressão como a merda e por que ele é tão ofensivo? Mas, pô, pensa em corno. Por que corno é uma expressão tão ofensiva? Tipo, tá, óbvio que se você literalmente for corno, aí é zoado, né, que te chamar de corno. Porque aí você vai se lembrar que você é corno, você vai falar que merda, eu sou corno. Mas por que seria uma expressão ofensiva quando você chama alguém que não é corno de corno? Que um dia vai ser. Sei lá, eu acho que simplesmente não é ofensivo. Mas tudo bem. Talvez. Prefiro como a merda. Como a merda. Faço uma dieta rica em fezes. Sim. Agora vamos lá com o primeiro e-mail, que é o Lone Player. Será que o Lone Player é corno? Esperamos que não. Esperamos que sim. Esperamos que sim. Esperamos que sim. Liberdade feminina. Nobres amigos engenheiros e bacharéis, tudo bem? Não, acabei de acordar. Eu acordei já faz uma hora e meia, tô mais ou menos contente. Na época em que tive o Super Nintendo, e mais ou menos em 95, não tive a oportunidade de jogar esse Zelda. Sempre tive a impressão de que era um jogo raro. Não, a Playtronic resolveu isso bem rápido, tinha muito Zelda no mercado aqui. Tal qual a trilogia Soul Blazer, Illusion of Gaia e Terranigma. Cara, pera, para tudo agora. Soul Blazer, Illusion of Gaia e Terranigma é uma trilogia? Sim, a trilogia é a criação do mundo. Eu tinha ouvido falar que Trilogy of Gaia era uma continuação de Soul Blazer. Apesar dos jogos serem, tipo, bizarramente diferentes, você vê, tipo, várias coisas em comum. Agora, Terra Enigma não tem porra nenhuma a ver com os outros dois. Não, tem a ver com o lance de recriar o mundo, cara. Todos os três tratam disso, de certo ponto. Ah, mas então é, tipo, é uma continuação à la Final Fantasy. É, tipo, sim. Foda-se. Não tem ligação direta. É uma continua foda-se. Uhum. Mas Terra Enigma nem nos Estados Unidos não saiu. Tipo, você pode achar a versão europeia, mas ainda é bem difícil. Sim. Não tem nem comparação com Zeldinha. Portanto, foi só conhecer mesmo através de emulação. O jogo é muito bom, mas depois jogá-lo... Não, jogá-lo depois de Ocarina... A porra do Link to the Past é mega mainstream, ele tá só falando merda aí. Sim. Não, talvez na área dele fosse difícil achar, né? É, talvez. Poucas locadoras e tal. Algumas não querendo investir em jogo original, talvez. É, pra ser sincero, eu só vi Link to the Past alugado. Eu nunca vi ninguém ter esse jogo. Talvez o Catatau tenha. O Catatau tem uma porrada de gente que tem. Grande Catatau. Grande Catatau. Lendário Catatau. Digo isso porque eu acho aquele Link gordinho um pouco escroto. Mas ao passar por essa barreira, pude encontrar um jogo incrível. Eu não me lembro muito bem, mas acho que o Ganon era um porco. Sei lá, de fato ele era um suíno. O Ganon sempre foi um porco, você sabe? Sim, desde a primeira versão o Ganon é um porco. E o Sigano Evil eu depois viro um porco. Porcorrilho. Um porco que solta lasers. Sobre o primeiro. Ele é um borra, na verdade. Tudo bem. É, ele é um javalizão, né? Mas ainda assim, carne de javali ainda é considerado carne de porco. Uma boa carne, aliás. Isso Asterix. Faz o nosso sentido, é carne de leitão, mas ele não é literalmente. Shoutouts do Asterix. Cara, do jogo com bicho carne de javali eu achei muito inferior. Sério? Cara, eu achei um porco. Você deve ter pego um corte meio ruim, então. Sei lá, é tipo igual um porco, só que duro. Ah, não. Aí foi feito errou. Então foi feito errado, então. Enfim, foda-se. Zelda. Uhum. Sobre o primeiro Zelda, conheci através de algumas imagens em revistas antigas, as quais fui colecionador por um tempo. Só fui jogar quando ele veio num CD de alguma revista de computador que eu comprei. Porra. Veio o primeiro Zelda num CD de revista de computador? Porra, tá bom. Não sei dizer se era emulação ou um porte de fato. Vou chutar a primeira opção. É, muito mais fácil ser emulação. Porém, discordo em número, gênero e grau do excelentíssimo Sr. Byron. Zelda, em seu cerne, é um jogo de exploração. Portanto, você é jogado num mundo cheio de monstros, portando apenas uma espada. A qualquer momento, você pode entrar no último calabouço. Basta encontrá-lo. É difícil, principalmente quando não se sabe a ordem das dungeons, mas o jogo tem save e continua infinito. Além de uma evolução muito interessante dos poderes do Link. Evolução eu acho meio difícil, você só ganha coisas pra usar. Poderes mesmo você não tem nenhum. É. Eu inclusive gostava mais do primeiro Zelda do que do elo com o passado. Porra, isso é... Bem, gosto aí que nem braço. Não, mas é um lance meio peculiar, assim. É a primeira pessoa que eu vejo dizer isso. Ah, sim, mas é que nem braço. São poucas as pessoas que eu conheço que não tem braço, mas eu conheço. Eu já falei do cara que não tem um braço e é campeão de Mortal Kombat Mineiro? Já. Briguei com o cara. É aquele... Você tomou porrada dele? Porra, no jogo eu não aguentei ele, não. É, na vida real ele ia ficar bem de vantagem, né? Eu acho. É, se vê que não sei, ele podia ser um kickboxer sinistro. Imagina? Um boxer de um braço só, igual aqueles filmes chineses de porrada? Mas tem aquele cara lá do... Sei lá, como é que é o nome do filho da puta? O cara que joga Street Fighter lá. O cara joga com a boca e o ombro, sei lá. Porra, assim. Eu vi aquilo. O cara aperta o botão com o nariz, mexe o analógico com a língua. Caralho. É, o bagulho é tenso. Quando o ser humano tem vontade. Pois é. Enfim, no mais, só deixei registrado que comprei o Hyrule Historia, mas só li as primeiras páginas. Ah, baraça. Até hoje eu não vi essa porra. Livro de cuzão do caralho. É mesmo? Ah, cara, óbvio que é, porra. Esses livros de, tipo, por dentro de Game of Thrones, por trás de Zelda, são sempre pega otário. Por trás da Zelda. Por debaixo da saia da Zelda. Mas vamos continuando. Sputnik diz, fala, Baixo Feito Socadores e Baixo Feito Soquetes. Tudo show? Baixo Feito Soquetes. Tá fraco de Baixo Feito Soquetes ultimamente, né? Sim. Nessa época. Então, faz um tempão que não escuto podcast. Que herege do caralho. E foi acidentalmente que lembrei de vocês. Num estúdio de tatuagem, assistindo, sádica e divertidamente, um ser humano sofrer pra fazer uma triforce em aquarela no braço. Caralho. Nossa, essas pessoas têm que morrer. Que dodói. O histérico e escandaloso cliente, quando não estava agonizando em dor e desespero, falava sobre os vários jogos de Zelda que ele havia jogado em sua vida. Em determinado momento, citou o aniversário de A Link to the Past, o principal responsável pela minha introdução ao mundo do RPG, apesar das controvérsias. Ah, não tem nenhuma controvérsia aí não, cara. Por mais que ele não seja tão RPG, ele pode ter sido a maconha que te levou a drogas mais pesadas. Não, todo mundo concorda que o Link to the Past, aliás, aqueles primeiros Zeldas todos tirando dois, era tudo RPGzinho disfarçado. Todo mundo concorda que dá pra deixar essa brecha passar. Ele tem todos os elementos, digamos assim, narrativos. Uhum. Não acreditei que esse maravilhoso jogo estava fazendo 25 anos e parece que foi ontem que eu joguei. Isso se chama velhice. É triste. Talvez isso explicasse toda aquela agonia ao qual ele estava me submetendo. Então, tá, ele estava se submetendo, na verdade. É. Então tá, na mesma hora eu catei meu celular e corri para o site. É site? Para ver se estava rolando um dossiê Zeldinha do funk e o PQP estava rolando mesmo. Surpreendemos novamente. Olha aí. Me deliciei com... Quer dizer, não te decepcionamos, vamos dizer assim. Me deliciei com esta maravilha enquanto relembrava todos os flashes da minha infância. Obrigado a todos envolvidos. Por nada, como a merda. By the way, merda mesmo, não houve um programa mais, sou viado. É, como a merda. By the way, A Link to the Past foi o jogo que inseriu o universo de RPG, porque na locadora em que eu alugava, nunca tinha Final Fantasy ou Dragon Quest. Porra, que locadora de merda. Como a merda. Nunca estavam disponíveis e eram os únicos RPG, JRPGs que eu conhecia. Certo dia, tinha os Dragon Quest traduzidos? Acho que um deles chegou a ser. Mas aquele que é tipo um e o dois ao mesmo tempo pra Super Nintendo, acho que não traduziram não. Porque, porra, de JRPG traduzido eu lembro de... Breath of Fire. Os dois, né? Um e o dois. Chrono Trigger, obviamente. Lufia. Ou Lufia era... Era Pet. Não, Lufia 1 e 2. Não, não. Lufia era traduzido. Era Rise of the Sinistros, né? Era, uhum. Era traduzido. Final Fantasy todos. Acho que menos o 5, talvez. É, menos o 5. E o 6 era 3. Ah, tinha um tipo de bunda, tipo Brain Lord e Seven Saga. Robotrek. Grande lembrança, Robotrek. Nunca consegui jogar aquela bosta de... Pô, jogo bom do caralho. Não, tô ligado que é bom, mas eu nunca consegui fazer um robô satisfatório. Dragon Quest eu não me lembro não, cara. Talvez um ou outro. Ah, tinha aquelas porra trash de primeira pessoa, tipo... Caralho, como é que eu tô colocando? Eye of the Beholder, sei lá. Aquela bosta baseada em D&D. Tinha também um Tale of the qualquer merda. Romance dos Sete Reinos. Buceta... Não, Romance dos Três Reinos era mais estratégia zona. Buceta das Sete Picas. Porra, Buceta das Sete Picas. Era mais estratégia zona. É... Ogre Battle tinha traduzido? Acho que não. Enfim, eu não lembro, lembro de ter Dragon Quest não, mas se tinha, tinha. Certo dia apareceu os audientes que eu vi pra alugar e eu nem fazia ideia do que era aquilo. Peguei com a única pretensão de testar um jogo novo. Pretensão é com essa, tá, seu cuzão do caralho, com a neta. E daquele dia em diante, minha vida mudou. Sempre fui um apaixonado por exploração e jogo. Viados são todas assim, né? Um dos motivos me impedirem de fechar um jogo como Elder Scrolls, Oblivion e Fallout 3, por exemplo. E tenho um orgulho de... maior orgulho de dizer que avancei bastante no jogo sem a ajuda de nenhum guia ou revista, só indo na raça mesmo. Pera, eu não entendi. Você foi longe pra caralho, mas nunca fechou porque você é cuzão. Ah, porque você fica punhetando e passeando e não usando fast travel e aí você nunca fecha o jogo. Tá dando rolezinho. Tá dando rolé. Nunca fechei esse game, mas depois de Zeldinha, eu só queria saber de jogar JRPGs e jogos isométricos. Aliás, até hoje ainda sou apaixonado por bons jogos com visão isométrica top-down. É, todos nós somos, cara. Ele tá lascado, né? Porque quanto tempo faz que não tem? Pois é, né, cara? Bom, tem Undertale, certo? Acho que só vai ter esse mesmo. Mas vamos lá. Ah, volta e meia nego lança aqueles RPG de cuzão. Inclusive, não, recentemente lançaram um jogo de meio tipo Zeldinha, inspirado no Link to the Past, que eu queria comprar. Eu esqueci o nome. É Cross alguma coisa. Aliás, até o... Não, não, Top Down ainda tem, mas isométrico tem muito pouco hoje em dia. Ah, dá no mesmo coisa. Mas enfim, acabou. Se siga em frente para o nosso programa inteiramente feito nas coxas, mas sem frites. Um programa abertamente feito no susto. Que delícia. Porra, totalmente no susto. Surprise but sex, porque logo mais tem mais Arca da Aliança. Artefatos bíblicos. Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Quem nunca aqui foi o cara, o garoto da casa que sabia mexer na televisão melhor que todo mundo para poder instalar o videogame e também para conseguir assistir todos os canais de TV aberta, para você poder assistir os desenhos que naquela época passavam espalhados nos canais. A gente tinha desenhos que passavam no SBT, canal supremo de desenhos da televisão brasileira. Ainda hoje, ali resistindo. Agora é o único, né? Além do Supremo. É. Não, tem umas coisas na Bandeirantes, tem uns treinos na Rede TV, mas eu vou ficar pingado. Nós tínhamos a Globo, que passava alguns desenhos maneiros, mas ela capava a porra toda e era uma bosta. Não, não era bosta, e... não. Para de ser hater. Não, ah, parece da TV Colosso. Tá falando que a Globo é uma bosta. Irada. Você? Não, olha só. Você ousa dizer que a Globo é uma bosta? Não, a Globo não é uma bosta, a Globo é muito foda. Agora é. O Globo foi o canal mais maneiro de todos. Mas, em questão de desenhos animados, não podemos negar que eles deram uma vacilada. Isso, a vacilada suprema foi tirar a TV Globinho pra colocar a Fátima Bernardes. Não, a vacilada suprema foi acabar com a TV Colosso. Isso, exatamente. A TV Colosso tinha que acabar de todo jeito. Eu acho que o que fundou os anos 90 para nós, pessoas que estão chegando nos 30, ou já estão um pouquinho nos 30, se chama X-Men no final da TV Colosso, meu amigo. Aquilo ali era que juntava a moçada. X-Men. Moleque de 4 anos ao moleque de 12, todo mundo era criança nessa hora, não tinha papo. E foi a porta de entrada pras pessoas conhecerem X-Men, né? Muita gente no Brasil passou a conhecer. Cara, o meu não foi porque o filho do marido da minha avó, que não é meu avô biológico... Deixa eu desenhar! Desenha aí. Tem esse meu avô que não é avô biológico, e ele era casado com minha avó, e ele tinha um filho já mais velho. Esse cara agora já tá com uns 40 e tantos. Ele já tem uma filha adolescente. E ele tinha um gibi. O primeiro gibi, inclusive, que eu li na vida de super-herói foi um gibi. O pornô também, o primeiro que eu li era da coleção dele. Mas o primeiro gibi de super-herói que eu li foi o Super-Homem 83, Planeta Arena, da Abril, que ele tinha. Mas ele tinha mais coisa da DC. Você deve muitas coisas a esse cara, né? Cara, muitas coisas esse cara. Como é que é? Abraço aí pro Jorge Luiz. Mas o. Pô, ele é o nome do meu tio, caralho. Opa! Mas a parada é que. Né, em função do desenho dos X-Men nessa época, vocês vão lembrar, ou talvez não vão lembrar, que aquela minissérie X-Men, que aqui foi chamada de X-Men Super, que era do Claremont com o Jim Lee, que saiu em formato americano. É, o começo, entre aspas, né? Um recomeço, né? Começo da série X-Men, só com o nome X-Men. É, saiu aqui numa minissérie toda bem produzida, capa quadro, Play Caralho 4, e passou propaganda na Globo dessa porra. Que era, isso? Passava propaganda assim, compre, revista X-Men, Abril, não sei o quê. Da Wizards também chegou a ter propaganda na época. Chegou. Um pouco depois. E tinha uma vinhetinha que era Wizard, o guia dos quadrinhos, BAM! Aí apareceu. E era isso. Eu acho que esse desenho dos X-Men, ele era tão importante, tão emblemático, que eu conheci super-heróis de uma forma geral com esse desenho dos X-Men. Esse desenho é muito bom, cara. E hoje eu não vi ele pra realmente atestar se ele era bom ou não. E eu nunca fui de ler as revistinhas de super-herói. Eu era aquele... Eu já falei isso algumas vezes no episódio. Eu era amigo do Chokes e de outras pessoas que liam a porra toda. Rodrigo. E ele explicava a porra toda. Aí eu vi o desenho e falava, caralho, muito maneiro e tal. É, o desenho era bem canônico, não era? Até onde dava? Eu não sei, né? Porque tem a Jubileu, não existe no quadrinho, né, cara? É claro que existe, é retardado. Existe? Eu não sei, cara. Eu sou retardado, eu não leio, cara, desculpa. Eu leio um mangá de Loli só, porra. O Loop só lê Loli. Olha só, então a desculpa, a Jubileu... cara, eu não li Loli, cara. Não, olha só, a Jubileu, ela existe no Gibi, mas vamos ser sinceros, ela é muito mais importante naquele desenho animado do que talvez ela jamais tenha sido nos quadrinhos. Não, fazia o papel de Kit Pryde? Ela era a Kit Pryde, sim, exatamente. E a formação dos X-Men naquela época, a própria conjuntura de quadrinhos de X-Men daquela época. Assim, vamos pensar na seguinte coisa, né? X-Men nunca deixou de ser grande. Só que hoje em dia, a Marvel, ela é, além de X-Men, ela é muito Vingadores e ela é muito Homem-Aranha. Nessa época, nos 90, Vingadores era uma palhaçada pra juntar meia dúzia de heróis pra ver se vendia. Todo mundo somado. Porque a parada mesmo da Marvel era X-Men e Homem-Aranha, que hoje em dia não deixou de ser, etc, né? Eles meio que, enfim, dão mais atenção pra Vingadores agora porque virou uma franquia foda. X-Men já era. Porque eles tinham direito sobre, né? Mas já era porque eles não querem. O X-Men foi vendido pra Fox, né, cara? Exatamente, foi junto. X-Men já era. Mas aí tem isso. E esse desenho, ele tem alguns arcos clássicos de X-Men que são bem adaptados. E a primeira temporada, sobretudo, que é toda a questão da aceitação dos mutantes no mundo e termina com a prisão do Morfo. Do Morfo não, do Fera. É o primeiro episódio, o Morfo morre. Sensacional. É, o Morfo desaparece, pois morre. Pois é, não, mas é como, né? Se ele tivesse morrido. Ele morre mesmo. Ele morre mesmo. O Sinistro ressuscita ele. E tem a prisão do Fera, e tem toda aquela questão dos mutantes, etc. Ela tem um aspecto político foda pra caralho, assim. E era um Saturday Cartoon, né, que eles chamam, né? Era desenho de manhã de sábado, sabe? Um desenho pesado de falar de preconceito, que é o fundamento de X-Men, desde sempre, né? Sim. É, preconceito contra minorias de modo geral. E é muito maneiro porque as adaptações posteriores, eles adaptaram Ninhada, adaptaram as sagas dos X-Men no espaço, Fênix, etc. o que deu pra adaptar, eles adaptaram bem até. Em comparação com o desenho do Homem-Aranha, que na última temporada é fezes, assim, horrorosas, o desenho de X-Men até que ele se mantém bem por mais tempo. Até que chega nas últimas temporadas, ele também muda o estilo de animação, fica meio estranho. Eu nunca cheguei a terminar de ver uns episódios lá pro final que aparece um míssil e o caramba. Eu já não sei mais como é que a qualidade tá. Mas eu também... Você nunca chegou a ver A Morte do Xavier? É, não vi A Morte do Xavier, por exemplo. Eu sei que tem, você me falou uma vez, mas eu nunca vi. Cara, nesse desenho, a única saga que eu lembro é do Apocalipse. Eu não sei porquê, eu acho que tem um casamento da Jean Grey com o Ciclope. Aí é então que não é Apocalipse, aparece... é o Sinistro. Não, eu achei que fosse o Apocalipse. Eu sei que é um casamento da Jean Grey com o Ciclope, e aí de repente aparece o vilão, acaba com o casamento e foda-se. E aí todos vão salvar a Jean Grey. Não, isso, eu lembro isso meio que vagamente era disso. Isso meio que era um pesadelo de alguém, eu acho. Eu já não lembro também. Depois rola. Duas tem, né? É. Tem, não, e tem episódios muito clássicos, tipo Nenhum Homem é uma Ilha, que gerou um meme muito foda, que é o é o meme do Wolverine alisando a foto da Jean Grey, que hoje em dia tem tudo. Isso é muito bom, cara. Não, Nenhum Homem é uma Ilha é o do Ciclope Tristão. Ah, é o do Nenhum Homem é uma Ilha. Não, mas é nesse que tem o Wolverine fazendo carinho na Jean Grey, eu acho. Ah, não. Esse do Wolverine fazendo carinho na Jean Grey é o do Samurai, do Silvestre, do Samurai de Prata. Que bosta, não? É, horrível. Olá, Matheus! Você está pronto para falar da televisão nos anos 90? Sim! O Dyna, ele tem um Excel que é a programação da TV Dyna Black. Que isso! No dia que, ele tiver um canal de televisão, vai ser aquela programação, e é muito sensacional. Eu acho que todos deviam ver. Matheus, seja muito bem-vindo. Me responda uma pergunta que eu ia fazer pro Dr. Bod nesse exato momento. O que você se lembra de assistir na TV Colosso enquanto você almoçava antes de ir pra escola? Darkwing Duck. Olha aí. Caraca, sensacional. Sabe por quê? Porque aqui a TV Colosso acabava de passar às 11h30, que cortava pro programa local. Então o Darkwing Duck era sempre o último. Caraca, o último. Quer dizer que a TV Colosso do Sul era capada? Era capada, é. Caralho, que filhos não da puta, X-Men, cara. Não rolava X-Men e não rolava Power Rangers. RPS, filha da puta, aquele cozinheiro falar, Monsier, tá na hora, pessoal. Não, isso, e cortava, eles editavam, isso aí. Eles botavam o Darkwing Duck, entrava a vinheta do cozinheiro e acabava. Mas passava X-Men e Power Rangers, ponto, na RBS? Na RBS. Não passava? X-Men não passava. Não, passava quando mudou de horário. Quando perto do meio-dia. Que tristeza, cara. É. Porque eu justamente algumas vezes tive que almoçar já vestido pra ir pro colégio, com a mochila nas costas, só pra terminar de ver a luta do robô gigante dos Power Rangers e depois sair correndo pra não chegar atrasado. Porque Power Rangers era a última coisa que passava. Isso. Sim. Uma época foi Troopers, né? Meio de e-mail e tal. Eu lembro que eu tinha um amigo que tinha parabólica. Às vezes eu almoçar na casa deles, fazer trabalho de aula. Aí dava pra ver. Mas na RBS não passava. Nem passava o local, ficava uma tela preta durante alguns minutos. Tipo, ficava 15 minutos com a tela preta na parabólica, não passava. Mas acontece isso em algumas regionais, quando o conteúdo não tá vendido. Aí uma época começou a dar atrapalhões. Na parabólica. Só passava na parabólica. Eu também via lá no Mato Grosso, passava Trapalhões. Aí tinha uma vinhetinha dos Trapalhões animados saindo de uma casinha que nunca dava pra ver o último Trapalhão saindo, acho que era o Zacarias. Porque eles cortavam. É que parecia a mulher pelada e eles estavam saindo com um burro, né? E tá aí um programa do caralho daquela época, que é os Trapalhões. Que hoje não pode passar. Hoje não pode passar, com certeza. Engraçado, os Trapalhões dos anos 90 não eram os Trapalhões prósperos que a galera exalta. Eram os Trapalhões meio caídos. Era o Didi numa vila, né? O Dego pode me ajudar, talvez. Com a Duda Alegria e tinha um policial amigo dele. Não, mas aí já era nos 90, meio assim, 94, entendeu? Na vila não era com a Duda, já era com a Tinha. Já era a Alessandra Aguiar. Eu lembro do Zacarias, lembro do Mussum, os dois vivos, junto com o Dedé, que nunca fez porra nenhuma, era o que eu menos gostava. Não. O Dedé era muito importante. Era ele. Assim, o Dedé era o Estado, cara. Ele era o porra nenhuma de comédias, cara. Sem Dedé não existia Trapalhões. Sem Dedé não tinha Trapalhões. Olha só, falar que você não gosta. Eu sou o Dedé. Meu irmão, olha só, falar que você não gosta de Dedé é igual falar assim: ah, meu irmão, eu gosto muito de ver vôlei, mas eu acho o levantador um merda. Papel de faz porra nenhuma esse tal de levantador. É isso que você está falando. É não dar valor à porra do arroz do teu prato. Exatamente. Porque todo mundo fala, vamos brincar de trapalhões? Alguém é o primeiro a falar, eu sou o Mussum, porque o Mussum é o mais irado. Com certeza. E a falar nisso, PH, você é o Mussum, ninguém tem dúvidas. Que isso. Não sei se vocês já leram a biografia do Mussum, que fala mais dos trapalhões do que do Mussum em si, no final dos anos 80. Não. Assim. Como é que é? E aí eles falam que os trapalhões eram um tempo em 93, porque tava uma bosta, né? Tava com a... Ela tava nos cafundós do brejo lá, que era a imitação do Pantanal. Isso. E aí em 94 não ia ter. Só que como eles tinham contrato de imagem, eles só recebiam se eles aparecessem na TV, eles resolveram botar pouco antes da sessão Aventura. Acho que foi 3 de janeiro de 94. Eles fizeram esse programa aí com os melhores momentos dos anos 80 e final dos anos 70. Porque tinha toda uma geração que não acompanhava os trabalhões naquela época e não viu a fase aura, né? Não viu a SWAT e tudo mais. Boa, SWAT, cara. Sargento Pincel e tudo mais. Sabe o que e aí deram 40 pontos de audiência e os caras ficaram que nem cinco no lixo, né? Os trabalhões fizeram a mesma coisa que Chaves faz até hoje. É isso, cara. Cara, já... te espanta. Trapalhões era meio tipo Chaves, cara, nesse sentido. Só que, assim, o Trapalhões, até no Viva, né, chegou a passar recentemente. Só que tem umas esquetes, cara. As esquetes que são completamente baseadas no fato do Mussum ser negro e piadas com o fato de ele ser negro. Ou então aquela esquete que é o Didi e o Zacarias cantando Papai, eu quero me casar. Ah, caraca. Minha filha, você diga com quem. E aí o Zacarias fala, Papai, eu quero me casar com Marlon Brando. Com Marlon Brando você não casa bem, minha filha. O Marlon Brando manteigou a Maria Schneider. O cara faz referência. Cara. E vai manchegar o C também. Há um estupro que aconteceu numa gravação de filme. Que o Marlon Brando estuprou a mulher amando do diretor, cara. E foda-se, tá ligado? E é isso. Tudo bem que na época eles não sabiam que isso é uma revelação mais recente. Mas é uma parada que. Foda-se. E era tranquilo. O Azulão. Não, Azulão. É, o Azulão, o grande pássaro. O grande pássaro. E o Trapalhão estava muitas lições sobre o que era DC e o que era Marvel. Porque às vezes quando tinha episódio que era. Não, DC é do Super-Homem e do Batman. E a Marvel, eu falava Marvel, e a Marvel é a do Homem-Aranha e do Capitão América. Cara, uma coisa que me lembrou dessa questão de Trapalhões era na época, há muito, muito tempo, atrás. Em que Trapalhões passava, sei lá, uma. Trapalhões não, era Caceta e Planeta, passava uma vez por ano, uma sei vez lá. Por semana, nobre, uma vez por mês, até essa nobre. Brasil legal, no começo era na TV Pirata, aí passou a ser uma vez por mês. Na TV Pirata eles escreviam, pelo menos. Eles escreviam, não, mas não chegou a ter quadro deles no final? Tinha um quadro não, com não, eles. Não, era Dóris para maiores. Era Dóris para maiores, é verdade. Eu lembro que eu nunca sabia quando ia passar Caceta e Planeta, mas eu tava, tipo, na rua brincando e de repente alguém falava: caralho, hoje tem Caceta e Planeta, todo mundo. Passavam 9 por ano só. Porque era uma vez por mês e começava em março a programação. Terças-feiras. Então era. É. Aí dava depois passou a ser semanal, né? Em 98 semanal. Semanal, eu lembro. E criança ainda de olhar e falar, cara, eles estão tendo que forçar muito as piadas pra conseguir nem fazer. Nem sempre era forçado. É porque tinha piada que a gente criança não era tão boa pra gente, porque era muita piada envolvendo política, zoando Fernando Henrique. E a gente não achava tanta graça mesmo. Itamar, piada com Itamar. Eu não me lembro de Itamar, mas me lembro do Flash. Do Hubert, né? Fazendo o Flash. Não, não era o Hubert, não. Não, era o Reinaldo. Reinaldo e tinha uma tartaruga que era o Flash, que a tartaruga era mais rápida que o Itamar, daí. E parando pra lembrar, eles tinham muito foco no público infantil também, porque eles lançaram primeiro aquele jogo de videogame, Caceta não, Planeta. Não era animal. Aquilo não era pra criança com. Mas eles lançaram pra vender pra criança, porque nem adulto jogar aquela porra. Tinha história em quadrinho também da editora. Tinha um CD de áudio, não era nem de música, era de piadas. O drama CD. Que eram tipo uns 3 volumes, sei lá. E tinha os CDs de música deles também. Era LP ainda, né? O maravilhoso preto com preto buraco, buraco no meio. Para comer alguém. Para comer alguém. Unfucked. Tinha aquele. Tinha uma história em quadrinhos deles que era. A título era Padre Comia Neuza. Era a Caceta e Planeta número 1. Padre Comia Neuza. Foi quando juntaram as duas revistas, né? É, a Caceta Popular e o Planeta Diário. Tem aquela clássica do Bussunda grávido. Porra. Cara, tinha umas histórias muito boas, cara. Acho que era só Caceta Popular ainda. Era meio que uma média em quadrinhos puros e diretos mesmo. Mas é, quando acabou, realmente, quando acabou, tava no final de Casseta Planeta, a qualidade já tava horrorosa. É, nem as piadas fáceis, que eram as piadas com a novela, estavam salvando mais. Porque bem ou mal, você tinha uma época que você não precisava ver a novela, mas você via as piadas sobre a novela e você entendia, sabe qual é? Tipo aquela que era o... Uma novela dessas da... Chamada Não Morreu. Ou uma novela dessas que tinha Vera Fischer, Por Amor, sei lá, uma porra dessa aí. Era do que ela pegava o Gianni Kini, que a Carolina disse mais pra cabeça. Laços de Família. A que passa no Vivo agora. Tava passando no Vivo, sei lá. Que o Bussunda era Vera Fischer, que era maneiro pra caralho. E tinha o Tony Ramos com pelo pra cacete. Isso, tinha o Tony Ramos, é. E eles faziam versões das músicas de abertura, tipo, do Caminho das Índias. Sempre das novelas da Glória Pérez tinha. Pera aí que agora é a hora da dancinha. Daí paravam tudo pra fazer a dança. Fazer uma dança, tá ligado? Caralho, que merda, cara. Ainda bem que acabou por um lado, porque se não tava pra existir ainda mais aqui hoje em dia. Vocês viram o documentário? Não vi. Procurando com essa planeta? Deve ser não sei. Foi muito legal. Muito deve bom. Deve ser melhor que os filmes, jogar menor, né? Porque. Nossa, eu vi esse filme no cinema. Foi uma merda. Foi ali que acabou a boa lembrança que eu guardava. Filme merda. Tem a coluna ainda no Globo ou não tem ainda? Acho que acabou. Porque o Marcelo Madureira virou um reaça de primeira, assim, não é nem mais cabeça. É. Ele nem escreveu esse documentário que ele tá fazendo no Multishow. Ah, ele participa e tal, mas não escreveu. É. Ele não tá mais com a galera, não? Não. Por exemplo, o Helena Penha virou ator. Virou ator true. Ele tava fazendo uma novela aí agora, das sete, sei lá, né? Ele era par da chute. Caraca, gente, eu tô lembrando. Helena Penha tem irmão gêmeo que é médico e militar. Oficial, esse é coronel já. O Helena Penha? O Penha, é. Caraca. Ele era da galera da PUC ou era da galera do UFRJ? Que era meio que duas bandos ali, né? Sim. Tinha o... Era só o Reinaldo e o Hubert, que eram os parceiros, o resto era tudo da outra. Não sei qual que é um, qual que é outro. É, cara, eu não lembro. Assim, aquele que era o mais fodão como roteirista de todos eles, que eu não lembro mais o nome, o baixinho. O Cláudio Manuel? É o Cláudio Manuel? Talvez. É. Não, aquele é o Massaranduba. Hubert Aranha, Não era Massaranduba. O que tinha aquele vídeo do custo fodal unitário, que ele falava assim, não, vou ensinar você a calcular o custo fodal unitário da sua relação. Eu não vou lembrar o nome dele. Eu vou colocar aqui, Casseta e Planeta. É um dos sete, não tem muitos, né? Gente, Marcelo Madureira. É o Marcelo Madureira, deve ser então o Marcelo Madureira. Mas ele não era o Massaranduba. Não, o Cláudio Manuel era o Massaranduba. É que o mais baixinho é o Cláudio Madureira. É o Marcelo Madureira. É porque ele tem cara de baixinho. Ele foi dar uma palestra uma vez na UFRJ quando eu tava lá. Ele até respondeu uma pergunta minha e pau. Mas o lance é que ele falou: não, o ruivo e o negro, eles foram o primeiro casal interracial e intercultural da UFRJ. Caralho. O Ruivo eu não lembro mais qual era, enfim. Mas ele era bem Silva. Sem... Alberto Silva. Ele era bem sem graça, pelo que eu me lembro. Mas. Esse cara é muito bom ainda. Esquetes que eu tô lembrando só de olhar pra eles. Sucker and Fucker. Claro. Que era dublado Chucks pelo Mauro Ramos e. A Pair of Two Double Cops. É. Era o Mauro Ramos e o Márcio. Só eles que eram dublados, né? Só eles. Two Double Cops. Só os personagens que eram dublados, o resto formato normal. Mas parte da graça do Casseta eram que eram péssimos atores. Isso. Fazendo aquilo meio, né? Não, o Massaranduba começava a espancar alguém, do nada virava um boneco e jogava o boneco. Muito bom, né, cara? Carlos Massaranduba e Wilson Aranha. E Pit Pitoca. Pitch Pitoca era o... Era o Montanha. Não, isso era o Pitch Pitoca. Não, mas isso era o Cavalcante, né? Cavalcante, Megaton. É. Tô confundindo já tudo. Ele voltou agora, né? O Tom Cavalcante. É, Tom Cavalcante é uma outra instituição também nessa época. O Ribamar. Ele foi o headliner da escolinha do professor Raimundo 3 anos, né? Caralho, o João Canabrava. Sim. Ele pegou o spot do Nelson da Capitinga assim, e roubou, né? Convenhamos. O Tom Cavalcante, ele, pelo menos nos anos 90, ele era uma lenda do humor. Ceará Legends, né, cara? Na época tinha o Didi, o Raimundo Nonato e o. e o Cavalcante. Ceará Legends, moleque. Ceará e a estrela ascendente na época, Jovem Tiririca. Jovem Tiririca. Estupício. Tiririca tem programa Tiririca Manchete, Celeste, né, cara? Vila Tiririca, passava Tiririca. Passava Vila Tiririca, verdade, né? Por onde anda a porra do Tom Cavalcante? Tá no Multishow, né, tá morto, tá na Record, tá no Multishow. Tá fazendo o mesmo programa, só que agora é Multitom, em vez de Megaton. Isso. O Ceará ainda tá lá no Multishow também? Porque também ele tinha ido, né? Tá, mas tá na geladeira, o programa dele não voltou ainda. É que agora ele tá fazendo turnê, né? Ele saiu, ele voltou a fazer stand-up Daqui a pouco o Tom Cavalcante não tá em casa. Não tá em casa. Aquela série deles lá. Vai que cola. Ele já participou, se não me engano. Já? Deve ter participado, né? De Ribamar ainda. É verdade, não é nem você, é só mulher. Não, olha só, já que a gente falou de Ribamar e eu tava aí na terra do Dynasty. Hoje a gente fala só de Globo, pelo visto, né? Vai falar só de Globo, vou falar de Sai de Baixo agora dessa porra, porque eu gostava pra caralho dessa merda. Cheirado, eu gostava pra caralho dessa porra, meu irmão. Aí era tarde pra caralho, sábado? Domingo. Era domingo, fantástico. Então, eu botava pra gravar. 10h30, 11h, cara. Eu botava pra gravar e quando chegava da escola segunda-feira, meio-dia, chegava eu e meus dois primos. A primeira coisa que a gente fazia era, vamos ver Sai de Baixo. Gravado no VHS, tá ligado? E o mais irado é que meus pais assistiam, então eu ficava acordado até tarde pra poder assistir com os meus pais. E era o programa da família, tá ligado? Você tava todo mundo na sala. Bem família mesmo o programa. Deixa eu amar pra vocês. Vocês tinham um dilema moral, ver Sai de Baixo ou a última pegadinha do Topa Tudo por Dinheiro? Vocês sofriam com isso, caralho, ou não? Caralho, olha aí. Sofria muito! Mas olha só. Eu lá em casa, eu e minha mãe... Na época era só eu e minha mãe, né, nessa época. Então dava pra gente deixar gravando na sala e ver o Topa Tudo no quarto, que era o que a gente fazia, sabe qual é? Só que aí tem um problema, você tem que escolher qual que você ia gravar. Só que a família tradicional brasileira, ela é totalmente pró-Globo, né? Totalmente pró-Globo. Então, entre Sai de Baixo e pegadinha, a galera prefere não. Eu Sai de Baixo, Sai de Baixo tem lore. A regra é clara. Praça é nossa e Topa Tudo por Dinheiro, passa na televisão da vovó. Isso. O brasileiro tipo médio isso. Joga de Rio, vê Globo, deve correr um dente de baunilha. Exato. Que bom. Sai de Baixo era um programa muito maneiro, eu achava bizarramente engraçado na época. Só que eu fui ver no Viva recentemente, eu acho que eu peguei um episódio dos últimos, que já era uma repetição. Já era sem Ribamar? Os últimos tinham aquele cara que morreu, aquele velho. O último tava muito zoado, o cara da última temporada. Que era um maluco que era marido da Cassandra. Harry Fontoura, isso, cara, foram muito longe. E aí. Tá tipo Big Bang Theory. Já era a quinta empregada que tinha no. Era aquela magrinha. O porteiro era aquele maluco magrelinho lá. Era o maluco do Caça-Talentos. O porteiro era o maluco do Caça-Talentos, pô. A última empregada foi a diarista? Caça-Talentos! Que lore, hein? Caça-Talentos. Segura isso aí, falaremos sobre isso. Caça-Talentos é o programa todo, sozinho. Quando saiu a Edileuza, teve a Ilana Kaplan aí num tempo antes. A Cabrita ficou bastante tempo. Aí entrou a Cláudia Rodrigues. Mas a Edileuza saiu brigada, não foi? Sim, na primeira temporada. Ela e o Ribamar. A Edileuza é tipo cavalo de fogo, ela só ficou 3 episódios, assim, ela ficou muito pouco, não, a Edileuza ficou bom, né? Primeira temporada inteira, ela era o par romântico do Ribamar. O Ribamar saiu depois da terceira. Ele ficou até metade, mais ou menos, da segunda, que foi quando entrou a Márcia Cabrita, não foi? Isso. Ele sai também brigado. Não, mas eu acho que ele saiu no final da terceira, cara, acho que ele ficou até 98. Porque eu tenho episódios de Sai de Baixo gravado em VHS de 98, junto com o jogo da Copa do Mundo. Porra. E aí tem o Ribamar, né? Mas eu achei que ele tinha saído no final da segunda. A primeira temporada é 96, porque eu lembro que quando 96. Começou a Sair de Baixo, Malhação ainda era Dado e Romão. Era Dado, Romão e Mocotó. Era Malhação. Malhação era uma academia, né? Eu acho que já era o Marcos Frota, cara, o protagonista. Era uma academia, 96. Né? Não era uma escola. Marcos Frota, protagonista de Malhação? Já nem lembro. Acho que era no 96, cara. No segundo ano, então? Sim, eles tiveram os episódios de férias no Rancho da Maromba. Tinha um Rancho da Maromba. Porra, eles fretaram. Uns busão louco lá, era o. Aí trocaram os parromantes tudo. Marcos Frota, Suzana Werner, que era a irmã dele, e eu acho que o par dele era a Bianca Byton, cara. Lembrando que a Suzana Werner, ela chegou a fazer par em Malhação com o Ronaldo Fenômeno, que na época era o namorado dela. Ele apareceu na novela pra tirar ela da novela. Caralho, que ridículo. Vamos ver aqui, Malhação. Só uma pergunta. Eu conversei com isso essa semana com o Douglas. A temporada fundamental, aquela que funda a nova fase de Malhação de Pedro e Júlia, é anos 2000 já ou não? Eu acho que já é tipo 2000. É 2001. Tá. Amigos, Uma das coisas que eu mais me lembro de Malhação Roots, Malhação Academia... É 2002. Foi a primeira vez que eu vi uma menina que conquistou meu coração. O que é isso? Naquela... Nive Stelman. Nive Stelman. Apareceu a primeira vez. Caroline. Quando eu olhei aquela mulher, eu falei, é isso. É isso. Me cresce que eu quero casar. Eu lembro mais dela no... Indomada. Oh. Boy. Indomada. Peraí. Nive Stelman, deixa eu falar uma parada pra vocês. Falei. Eu fui, por acaso, no, na primeira comunhão da filha dela. Que isso? Isso? Caraca. Uma igreja de alguma forma. Não, era a primeira comunhão de... Era, ela é vizinha de alguém que a gente conhece. A gente tava na primeira comunhão. Eu só entrei lá. A gente... A hoste com a Nive Stelman. É, eu e a Flávia, a gente foi da primeira comunhão de uma menina de uma família que a gente conhece. E aí estavam lá, sendo primeiro comunhados, né? A filha do Nive Stelman, que eu agora tô vendo aqui que foi casada com o Elano, eu não sabia disso. Sim. Tô vendo várias fotos dela aqui com o Elano. Eu não sei se ainda é com o Elano. Eu não sei se esse filho, essa filha da qual ela fez primeira comunhão era filha do Elano. Eu acho que não, porque, enfim, a filha já tinha uns 12 anos. E também era a primeira comunhão do neto do Bebeto de Freitas, que era da seleção de vôlei e foi presidente do Botafogo há uns anos. A barra da Tijuca Novo. Bebeto? Calma, calma, deixa eu pegar. Anos 90 é Copa de 94. Copa de 94. Calma, calma aí. Levantaram o tópico Nive Stelman, tem uma questão muito importante. Thierry Figueira. Tem que jogar pra roda aqui pros nossos nobres doutores aqui. Nive Stelman ou Samara Filippo? Samara Filippo. Samara Filippo. Já falei no MSN com Samara Filippo. Que isso, hein? Caraca. Porque a Samara Filippo mesmo foi ela ligou a câmera. Tá de sacanagem. Como é que tu fez, cara? Porque na época que ninguém tinha MSN ainda, isso era 2002, 2003. Entendi. Aí apareceu lá, acho que era e-mail para contato, tá ligado? Daí era safilippo@hotmail. Agora, pode ser. Foda-se, né? É claro, tá certo. Aí eu fui lá e adicionei, é tu mesmo? Ela, sou sim. Sou? Ah, não acredito. Ela ligou a câmera. Sou sim, ela ligou a câmera. Tava mina de boné lá, toda escroncha, mas era ela sim. Que fantástico, cara. A Samara Filippo é botafoguense, eu já vi ela no... já vi no Engenhão algumas vezes. Peraí, como é que você conta essa história assim, do tipo... Não, aí ela ligou lá e foi isso. E foi isso, ela ligou. Que cara, isso? Aquela noite foi inesquecível, né? Aí a gente jogou campo minado e foi show. Aí eu fui pra escola, tá ligado? É, 2002, né? A Samara Filippo casou com o Leandrinho, né? Casou com? Com o Leandrinho, jogador de basquete. Ela teve até uma filha com ele. Aquele maluco enorme? Sim. Ela é baixinha. Jogador de basquete, né, parceiro? Ela é baixinha. Se eu não me engano, foi em 2000 e pouco, 2009, 2010, que ele teve filho com ela. Porque eu lembro que ele jogava no Phoenix Suns na era. Acho que é uma menina, cara. Tem Alicia. É isso aí. Olha que fã. Olha aí, stalker. Samara Filippo, vejam vocês. É muito anos 90, né? Peraí, ó. Samara Filippo, acho que é a mesma época da Priscila Fantin, se não me engano. Priscila Fantin já começou depois. A Priscila Fantin tava junto com a Samara Filippo. Só que a Samara Filippo nasceu gatíssima lá, morreu gatíssima lá, tava me mostrando até hoje. A Samara Filippo, ela fez uma curva de aprendizado ali, depois virou o que ela foi depois. Fazer um apêndice aqui. A Índia Filósofa, ela só foi surgir depois, cara. Surgiu na Malhação também. Pantinha é Malhação 2001, eu acho que 2002. Já era Charlie Brown a abertura. Não, elas foram na novela ao mesmo tempo. É que eu acho que a Samara Filippo já tava. Ah, né? A Priscila Fantin entrou, sabe qual é? Porque Malhação... é que ficou com AIDS? Sim. Foi com AIDS. Era a Erika e Toro, se não me engano. 2000 daí. É o cara que conquistou ela com um murro na boca. Ah, mensagem. Foi a primeira temporada sem academia. Sim, já era escola. Um apêndice aqui da dúvida do Boyd, a temporada do Pedro e da outra, e lá da menina que eu esqueci o nome, Pedro foi Júlia, foi a nona temporada, de 2002 a 2003. Foi aí que eu comecei a me atentar à Malhação, disso era muito criança, não dava não. É, só que os dois entraram em 2001. Eles tem, só tem um detalhe aqui que minha... em 2002. A minha mulher lembrou aqui um detalhe, ela foi no set nessa época que tinha Samara Filippo, etc. Isso, cara. E um detalhe particular agora, interessante. Samara Filippo faz parte desse programa. Vocês vão saber aqui. O criador de Malhação, que é o Emanuel Jacobino, é meio primo da minha mulher. Ele é casado com uma prima dela, uma parada assim. E ele tá fazendo agora de aí, novo. Aí, cara, né? essa temporada que tinha Gisele Frade, que foi uma chiquitita, ó, que legal. Pô, maneiro. Gisele Frade era a Drica. Única... foi uma chiquitita, cara. Ela era a Bia da Chiquitita. Fala Chiquititas, tem a Fernanda Souza também, né? O único. Rapidinho, a gente não pode sair de Malhação sem falar no grande supremo Cabeção. Cabeção. Achei que você ia no Mocotó, mas tudo bem, Cabeção. Não, não, porra! Sapinho! O pai dele era mais fera, hein? Aqui no Baixo Frente Soco, nós somos todos discípulos de Cabeção. Isso. Tá? Não, uhum. Assim, não importa o que ele faça na vida, ele amanhã pode aparecer aí, sei lá. Pode aparecer falando, ah, Bolsonaro, sou Bolsonaro, a gente vai continuar gostando dele, cara. Não, vamos com calma, falou que é Bolsonaro, eu vou blaitar essa porra. Se for Cabeção, eu falo, pô, coitado, cara, ele tá muito mal mesmo. Sim. Vou querer resgatar o ser humano, entendeu? É o desespero. Gostava do Afonso, o pai dele. A mãe dele era Lu Grimaldi. Era ação de Malhação? Desculpa, a mãe da Lu Grimaldi. O Afonso. A madraça dele era Gisele Tigre, não era isso? Era Gisele Tigre, isso aí. Que era a mãe da Bia, que era o casal que se casou isso. E tal, e tinha moleque gordo. Me digam uma parada, que nessa época, aparentemente, vocês ainda viam. O par romântico do Cabeção era a japonesinha ou era a Millie? A Elô. O Cabeção teve vários. Primeiro foi a Fernanda Souza com Narega, depois foi a... E pegou até a Chiquitita lá. A Gary Suzuki. E antes da Fernanda Souza pegar o Cabeção, ela pegava o Sávio. O neguinho que ele já... Mas era a Fernanda Souza sem o nariz ciborgue dela ainda. Aí, qual é a Fernanda Souza? É a Millie? Sim. Sabe quem era sensacional? Eu pago paixão até hoje. O que é isso? Ananda da Malhação. Fernanda Nobre. Fernanda Nobre. Filha de Marcos Paulo em Despedida de Solteiro. Qual é essa aí? Não tô ligando o nome da pessoa, não. Gente, escreve Fernanda Nobre Malhação. Tem ali no chat até. É a Bia. Ah, a Bia? É. A Bia era muito delicinha, ela fez vilã e depois ela se redimiu, né? Sim, ela teve um filho com o Perereca. Perereca! Era o Bernardinho, filho. Pô, falando em Malhação, outra também que eu gosto que veio de Malhação foi a Fernanda Vasconcelos. Não, não gosto dela. Essa é qual? Fantasma. Ah, não sei qual é. Fernanda Vasconcelos. A mina veio direto de Fantasia. Fernanda Vasconcelos, repórter? Não, cara. Não. Atriz, cara de traquina. Não, olha só, você tá confundindo Carol Barcelos. Repórter não. É Carol Barcelos, que não, não é filha do Caco Barcelos. Muito confuso. Fernanda Vasconcelos é uma do Olho Verde, namorou o André Marques, namorou o Henrique Castelli, namorou... Cara, o André Marques pegou todo mundo, foi né, foi pra novela das oito só pra morrer e voltar em forma de fantasma. Uma filha da puta. Tayla Ayala. Quando o André Marques foi cobrir férias do Caco, como é que era o nome do... Caco Antibes? Miguel Falabella. Miguel Falabella. Foi cobriu pra caralho, cobriu 10 anos de férias dele. Não, ele cobriu férias. Ele cobriu férias do Miguel Falabella. Depois ficou. Aí decidiram tirar o Miguel Falabella porque ele é muito melhor. Aí o Miguel Falabella chegou pra um episódio e falou assim: algumas coisas na vida são escrotas assim, a gente tem que sair. Que seja melhor pra todo mundo, vai se fuder. E sai e volta uma coisa assim. Cara, primeiro tem que lembrar que o primeiro cara que cobriu o Pérez Miguel Falabella era o Márcio Garcia. Depois isso. Que foi que tem cara de vilão. Ele não tem cara de vilão, esse maluco? Ele tem cara de ser uma pessoa ruim, Márcio Garcia? Sabe aquela pessoa que tá rindo, mas você acha que tá mandando uma facada? Tá meio. É maquiavélica, Márcio Garcia, ele é maligno. Ele se esconde fazendo paradas tipo. Ele faz tipo gente inocente pra parecer que ele é uma pessoa boa, entendeu? Mas não, ele é maligno, tá na cara dele. Ele é um vilão, cara. Gente inocente. Ele fazia muito programa. No Caminho das Índias, ninguém conseguia concordar com ele. O papel dele era vilão, mas ele queria que não, só que era. Ele não fazia um programa. A vitória final, pois ele não fazia um programa com a Ana Furtado e a Daniele Vinitz? Então, vai repetir ano que vem, cara. Ponto a ponto. Esse era o passo a passo. Muito radical. Ele era baseado num programa espanhol, cara, que era muito mais extremo. Mas olha só, vai ser com a Daniele Vinitz e a Ana Furtado de novo? Sim, não. É reprise? É reprise, cara. Ah, é reprise. Pô, na Globo. Vai reprisar? Eu posso não, no Viva. Eu nunca pedi nada. Nunca pedi nada. Como é que é o nome desse streaming que todo mundo junta pra assistir a mesma coisa? Taima. Vamos fazer um Taima de Malhação 2000? Por favor. Bora. Nunca te pedi nada. Fazer Lore Run de Malhação. Eu não tenho episódio, mas eu. Eu tô vendo aqui, tem tudo no YouTube. Ah, tem, é. A gente faz um Lore Run e vai explicando a evolução de Malhação, entendeu? Analisando a evolução dos personagens. Eu postei aqui no chat o primeiro capítulo, moleque. Eu tô olhando, já tem tensão do casal no capítulo ali, moleque. Olha aí, 4x4 eu topo, hein? Se chegar na árvore genealógica da Dona Vilma, fudeu, pá. A gente, ano passado, viu o primeiro episódio de 4x4 de novo, pra tentar reviver as histórias. Sentiu o Dumas Covis ou é o... O Pescador Parrudo, que era... Ah, tem do Moscovis. Não, do Moscovis não, tem nenhum é o Pescador Parrudo? Não, do Moscovis é o Julião Petrucci, porra. O... Ah, é o Petrucci. Humberto Martins, o Humberto Martins. Que é o sucessor, o antecessor. O Humberto Martins era médico do Pantanal, na Amazônia, sei lá. É, em Manaus, tá? E tinha aquela... Tinha uma atriz que era uma menininha ainda na época. Ah, sim, a Tatiane Fontinhas. Tatiane Fontinhas, isso aí. Mulher popular Fontinhas. Era essa que tinha uma casa em Guaratiba e criava cachorros? Eu já fui na casa dela. Que isso, cara? Que pariu. Uma das primeiras Emílias tem uma casa em Guaratiba e cria cachorros. Não, cara, ela foi a última Emília. E o Bode já foi lá. Ela foi a última Emília, a última Emília do Sítio 1, né? Não, pô, a Isabela Drummond, Isabela Drummond, empreguei. Ela tá junto com a Isabela Drummond, né, não? Não, ela não, saiu teve, e depois... Teve a Tatiane também. Não, peraí. A menina que fez 4x4 fez a Emília? Sim, mas já era velha daí. Fez a Emília velha de novo. Ah, ela já era velha, tá, entendi. Não, tudo bem, tudo bem. Desculpa, vocês estão falando de quê? Eu tava vendo uma lição. Ô, puta que pariu. Sítio do Pica-Pau Amarelo agora. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, pô, nunca vi. Anos 90, anos 2000, o plano era fazer com que a Emília fosse criança. Mas no fim das contas já não tinha mais como, porque a filha da puta já tava crescendo e falava, vamos pôr uma velha mesmo, foda-se. É. Mudaram a Dona Bimbo também. Posso me dar uma luz? Me explica uma coisa, Daigo. Eu vivi um limbo geracional de Isabela Garcia. Umas pessoas acham ela sensacional, outras pessoas só acham ela uma senhora. Quem é Isabela Garcia? Bebê a borda, é o que você precisa ver, bebê a borda. Ana. Pô, Isabela Garcia. Isabela Garcia parindo dentro de um carro junto com o Tony Ramos. Tony Ramos gritando, não para aqui não, vai sujar meu carro. A Isabela Garcia, preso. Cara. E sendo presa. Ela agora já é uma... Imposto. Ela saiu na Playboy. Ela já é uma senhora agora, né? E vou falar uma parada pra vocês. Os filhos dela são otakus e vão em evento de anime. Você foi no batizado dele? Cara, não, já que eles escutam mais frente de soco? Cara, ia ser irado. O filho dela é filho do cara do Legião Urbana lá. Que isso? Daquele... Do Bonfá? Vila Lobos? Ah, o Bonfá. Não, olha só, a Isabela Garcia, uma vez, o Pedro Falcão, ele veio aqui no Rio cobrir a galera que fazia que jogava Pokémon competitivamente. E eu fui lá com ele pra apresentar ele pros moleques. Quando a gente chegou na porta do evento, daquele Rio Anime Clube, não, Rio, sei lá, aquele evento lá no Hebraica, em Laranjeiras, tava quem entrando no evento? A Isabela Garcia, com os dois filhos, um moleque de 12 e um de 11, sei lá. Os moleques assim, eu falei, caralho, cara, a Isabela Garcia, tá ligado? A mulher que sei lá, tem o biotipo da Leandra Leal duas gerações antes, sacou? É bem isso, né? O nome do filho da Isabela Garcia com o bom pai é João Pedro. João Pedro, olha aí, que conceito. João Pedro Bonfá. E essa novela. Qual era a novela que faz o parto? Bebê é a Borda. Bebê a Borda, né? O Barriga de Aluguel é que tem aquela abertura fantástica, né? Conceitual. Sim, isso. Que é do sol nascendo. Isso. Que coisa. Dando a luz. É, dando a luz. Mas a melhor abertura dessa época era o Despedido de Solteiro, que era. Era o videogamezinho. Sugar Pampa. E o maluco dando aquele pulinho de Prince of Persia, sabe? Muito bom, cara. Já vou falar jacaré, de abertura de novela e fazendo um gap com a gesta da Glória Pérez. O que é a abertura de Explode Coração, cara? Que coisa fantástica. Ana Furtado sendo o baixada. O áudio da carreira de Ana Furtado. Você baixa Ana Furtado na sua casa. Tá irreconhecível, né? Não parece Ana Furtado. Sim. Você sabe que é Ana Furtado, mas ela tinha uma cara completamente diferente. Uma que eu acho sensacional também é a de Olho no Olho, que é o Cigano Igor de Ciclope. Fica dando tiro com o olho. Igor, cara! Gente, caraca, eu não lembrava disso. Eu tô ficando preocupado. Por quê, cara? Nosso tempo tá acabando e a gente ainda não começou a falar de Castalento. Você falou Ana Furtado, eu lembrei. Castalento é importante. Ana Furtado era nice. Ana Furtado, girafão com aquele pescoço bizarro. Meu personagem favorito era o maluco que era o par romântico da Angélica. Nice era a filha do Arthur, que era namorado do Office Boy. Sim, o Office Boy. Ele tinha aquele tique nervoso. Isso, o Leno de Top Model. O par romântico da Angélica não era o cara que dá. Então, o Arthur, não é? Era o dono da loja. Da firma, né? Eduardo Galvão. Loja, o cara era maçom, tá ligado? Não é Eduardo Galvão esse cara? Não, se ele fosse maçom, ele não tava fudido. É o Eduardo Galvão esse cara, né? Eduardo Galvão. Cara, o nariz dele chega muito na frente dele, mano. Mais um clássico calão feio. Clássico galão feio, galão isso feio. Mesmo. Tinha o Tony Tornado, cara, nessa série. Não, não. E ele com certeza já era muito velho. Cara, o Tony Tornado é uma instituição do mundo, cara. Foi um fio de um tempo mais puro que pra Fada Bela perder os poderes ela tinha que beijar alguém. Beijar, cara, não era nem madeirada, né? Era um beijinho. da hora de mandar madeirada. Aí, vocês lembram que tinha teve um arco de caça-talentos que eram as Apocalypse Girls? Sim. E que tinha uma parada que a música delas era Hey Boy, tome cuidado. Apocalypse Girl ficar do seu lado. Isso é muito Genesis Hologramas, esse episódio. É, cara. Era bizarro. Fabricar Girl Band. Assustador, é isso mesmo. Vocês viram o final? Ela era irmã da Silvana, porque dava vários indícios disso ao longo da série. Quem era Silvana? Ela só vai embora, não resolve plot nenhum. Silvana era a vilã, a chefe da Drica. Aquela velha ficou muito sensacional depois de velha. Ela nova não era grande coisa. Ela fez filme dos normais, né? Mas vem cá. Fez uma grávida no filme dos normais. Mas ela não fazia a Ipanema no... Fazia, é. Porra, essa mulher ficou incrível. Mas eu tô muito curioso agora pra saber como é que foi o desfecho. Ela simplesmente foi embora? Não, ela tem que ir embora, acabou então com essa talentos e virou Bambu Luar. Foi isso. Essa mulher também fez Malhação. Não pode ser. Eu vou procurar no YouTube agora. Não o último episódio. Não pode ser. O livro tá acabando a cabeça agora. Não pode ser. Dava vários indícios que ela era a irmã da Silvana, que a Silvana também tinha lembranças de um acidente quando jovem. Exato. E a Padabella teve um acidente. É, sim, mas nunca se resolveu. Cara, no YouTube tem que gastar talentos todo, tá? No vivo. Deve ser disponível aqui, ó. No vivo. Capítulo 166. Eu vou ver, talvez, Netflix. Eu acho que acabou com essa talentos quando começou Flora Encantada, cara. Não era tinha Flora Encantada no meio, né? Tinha, que era nossa, sequência cara. Ruim. Flora Encantada era bem merda, hein? É, tinha essa na chata. Essa talente. Tinha o boneco da Mariana Caltabiano no programa. Poxa, não, pera, tava velho. Bambu Luar eu vi, porra. Bambu. Eu era velho pra gostar de Flora Encantada. Pra Cavaleiros Bambu Luar. Do Futuro, cara. Bambu Luar barra Cavaleiros do Futuro. Era Cavaleiros do Futuro, tinha uma pegada jovem. Não, antes era Bambu Luar. Aí Bambu Luar virou Cavaleiros do Futuro, porque eles colocaram os Power Rangerzinhos dentro de Bambu Luar e começou a fazer mais sucesso do que todo o resto. E depois começou a virar clone de Star Wars. Nossa, é isso, né? Cara, eu tô muito focado tentando achar o final de Caça-Talentos. Vai gravando aí, gente. Só vai embora. Não pode ser. Eu acho que sim. Foram 465 capítulos de curtinho? Caça-Talentos. Mas era cada semana ou a cada duas semanas tinha um mini arco que se fechava. Eu me lembro que veio aquele amigo do Dom Pedro I, o Bonifácio, como é que é? O Bonifácio. O cara que tinha a vida da Angélica na cara. Chalaça? É o Eddie Johnson, puta merda. Isso. O Eddie Johnson, olha. O Eddie Johnson fazia o quê? O Chalaça ou... Ah, do bem. Ele era o Orion, o Eddie Johnson. Ele era um fado. Porque ele era a Padabella, cada temporada tinha um sidekick. Ela tinha um sidekick que era um rato, sidekick. Um sapo. E tinha a diarista, e ela falava, caramelo, tinha. Gente. Cara, até Dercy Gonçalves participou de Caça Talentos. Que mentira. Impossível. Miss Daisy. Rogério Cardoso. Botei num chat ali um canal com todos os episódios. Opa. Aí, vamos fazer um time, falando, hein? Eu tô falando que eu chamei esse cara, não foi à toa, porra. Eu acho que é o Law Taiba. Cara, Daira é um gênio, cara. Daira é a instituição da TV brasileira. Sim. Olha só. Meu honorável parceiro de Four Corners. Honorável merda, parceiro embate. A patrocinada. Embate. Tem dias que eu acordo com vontade de cantar Que Merlin, não é? Que Merlin, né, cara? Ah, xingamentos. Aquele disco é muito ruim, é a dança da fadinha pro mundo encantar. Ah, lógico que era ruim, cara. Cada geração tem a fada que merece, né? Hoje tem a Kéfera aí fazendo filme de puta fada. Que pariu, né? Kéfera. Tristeza do caralho, era eu 1-12. Podia ser pior, podia ter vindo Turbo Ranger pro Brasil, nós ter mais uma porra de uma fada, fechou o saco. Nossa, não fala não. O Turbo Ranger é o quê? O Turbo Ranger é um Sentai de carro, onde os carros têm um poder dado por fadas, cara. Misturado com Malhação. É, porque eles são todos alunos escolares, eles têm que ficar dando desculpa pra cair fora da escola pra matar monstro. Exato. Gente, a Angélica era uma gracinha no Caça-Talentos, hein? Até. Amor da vida do parceiro aí, ó. A melhor fase dela, cara, 95, 96. Final do SBT, começo da fase Globo. Não tinha parado de cheirar pra caralho, já tinha largado o Maurício matar. Tava só no chocolate. Mas não no chocolate do Tim Maia, no chocolate. Tinha um fera albino rato, man! Tinha. Tinha, acho que era o Mac dela. Dele, era o Max. Max, isso? Max, isso aí. Max era o Ernesto Piccolo, né? Isso. Piccolo? Piccolo. Eu amo o senhor Piccolo. Gente, eu tinha vergonha de admitir que eu assistia isso na época da escola. Todo mundo na escola tinha vergonha de admitir. E hoje em dia, todo mundo, você fala, todo mundo, meu Deus! Eu não tinha problema de falar que eu via, não. Eu via tudo. Não, mas isso era muito bem feito, cara. Daigo, você não tinha amarras sociais, Daigo. Nunca tinha. Ele ainda não tem amarras sociais. Não tem amarras sociais. Ele ainda não tem. Ele não é que ele... Se alguma pessoa reclamasse com o fado do Caça Talentos, ele ia comer uma cadeira pela cara fora. Olha aí. Ia ganhar madeirada, né, Daigo? Tinha os negros que falavam que não havia Sailor Moon também. Isso, não via Sailor Moon. É ruim de não ver Sailor Moon. Sailor Moon, café. Uma fonte de menino que saia na televisão brasileira, pô. Se o maluco chegava e falava que não via Sailor Moon, ele ficava sem assunto, porra. Onde você estava em 29 de abril de 96, né, vendo Sailor Moon, é óbvio. Vamos só, como esse episódio vai ser a parte 1 sobre a Globo, vamos fazer uma recapitulação rápida. Sobre a Globo, que filho da puta. Recapitulação sobre a Globo? Vamos fazer então. Às seis da manhã, bom dia Rio. Às 7h30, bom dia Brasil. Como a gente falou muito dos filmes. Não, tá faltando o Siga Bem Caminhoneiro. Siga Bem Caminhoneiro era SBT. E antes disso era Telecurso 2000. Fica também nervoso, fica quieto. Todo mundo falou ao mesmo tempo, vai ficar uma merda pra editar. Vai ficar, o bode tá achando ótimo. Tinha Telecurso 2000. Telecurso 2000 era irado. Vamos tinha o show do malandro, alguém lembrou do show do malandro? É, sábados nos anos 90, comecei nos anos 90. É, mas aí quando o show da Xuxa deixou de ser diário, ele entrou no lugar daí. Aí depois caiu fora pra TV Colosso, em agosto de 93. Sim. É muito ruim não ser o dono da ligação. Fala aí, bicho inimigo, fala aí, o que você quer? Não tem mais dono da ligação no Skype, não. Tem acabou eu. Acabou isso. Não, ninguém mais é dono, não. Quando um cai um, entra outro. Não, mas o dono pode mutar, pode chutar, pode... Tá bom, fala aí, vai. Amigos, pra fazer uma menção honrosa aqui, dentro do pouco tempo que ainda temos, gostaria de lembrar que também na Rede Globo, apesar de não ter sido muito conhecida eternamente pelos seus desenhos animados, trouxe excelentes experiências animadas para as nossas infâncias, correto? Correto. Lá você pode ver Thundercats, Caverna do Dragão. He-Man. Tic-Tac e Defensores da Lei. Não, isso é mais pra frente, já tinha o Disney Club já. Não, isso era começo dos anos 90, ele morava em Santa Cruz. Tinha, tá aí. Não, cara, o Disney Club da Globo. Tava domingo. Da TV Colossus. Ah, tá, era uma aba dentro da... Disney Club da Globo começou domingo. É, depois que era Disneylandia. Aí tinha Capitão Planeta. Que passava aquele desenho fantástico do Aladdin. Um dia eu quero parar pra ver de novo. Não, Aladdin é realmente bom. Aladdin era bom. Aquele desenho não era bom, não. Não gostava, não. Passava no domingo. O Disney... Aquele desenho do Aladdin, pra mim, era a porcaria de desenho que o Cruz passava quando não passava Doug. Eu ficava meio puto. Por isso você tinha raiva? O desenho era cara, mó desenho Disney de Doug. Do Aladdin não gostava, não. Meu desenho preferido da infância, todo, top 1 que da isso? infância, passava na Globo, era qual Tiny era? Toons. Ok. Tiny Toons pelo buraco. Tiny Toons é top 1, alguém discorda? Dinheiro! Todos, né? Todo mundo discorda. Tudo bem, né? Cada um vai ter um, né? É uma opção válida. Era uma opção válida. Respeito seu gosto. Tá no top 5, com certeza. Aqui não sou top 5, não. Tá no top 10. Tá no top 10, eu acho. Que Animaniacs era maneiro. Animaniacs hoje eu acho melhor, com certeza. Mas na época... Talvez os desenhos dentro do Animaniacs consigam preencher esse top 5. E pode ser, é possível. E tinha aqueles pássaros mafiosos, aquela criança com aquele cachorro que era sensacional. Caca, tinha o Pink e o Cérebro que depois ganhava. A criança com o cachorro, ela era do Tiny Toons, era Pink a Felícia. Não, você não. Tá confundindo. Não, você tá confundindo, Felícia é outra coisa. Tinha o próprio a Pink Felícia era a dona do Pink e do Cérebro. Não, isso era continuação depois. Não, o Pink Cérebro, ele era... Felícia, Pink e o Cérebro era uma continuação depois do spin-off do Pink e o Cérebro. Mas ela sempre foi dona deles. Não, eles eram ratos de laboratório. Isso é um retcon, cara. Eles moravam no laboratório. Verdade. Depois eles moravam no laboratório. O laboratório foi destruído, eles fugiram e a Felícia pegou eles. É verdade. Vou falar um aqui que eu acho que ninguém lembra. Opa. Porque passou só em janeiro de 97, na estreia do Angel Mix, na manhã inteira, quando a TV Colosso foi pra puta que pariu. Sim. Ele era um desenho baseado num quadrinho francês ou belga, não sei. Snow Big Good. Guy Rusty? Snow Good. Quero Snow ser Good. Sultão no lugar do Sultão. Snow Good. Isso aí. E ele sempre morria no Snow final. Good. Snow Good, voltava maneiro. Com alguma outra forma. Isso aí. Snow Good era maneiro. Gostava de onde está Carmen Sandiego. Passava é Super Mario Bros. Não, você Mario hipster. Bros já foi mais antigo, começou na Xuxa. Você hipster. É. Frikazoid. Frikazoid. Frikazoid é demais. Frikazoid é um dos desenhos mais icônicos dos anos 90. Frikazoid tem um episódio clássico em que ele tá brigando com aquele vilão que tem nome espanhol. Ele fala, eu sou o seu pai. Então quem é minha mãe? Quem pensa em dinheiro? É mentira! E o episódio que ele vai sair com a menininha e a mãe dele fica, divirta-se bastante. E o episódio inteiro, ela, divirta-se bastante. O carro não sai de lá. É, Operação Frikazoid. O Castiçal. O Frikazoid também tem pouquíssimos episódios. Tem, eu acho que é uma temporada só. É. Os criadores. Ah, junto com o Johnny Quest novo lá, né? O Johnny Quest merda, né? O Johnny Quest podre. Real Adventures. Só que, fica que de bom só tem a filha do Race, que é uma adição interessante. Boa, cara. O Shinsgami é mais antigo ainda, é show da Frikazoid. O Frikazoid, os caras na época do Frikazoid falaram que a Warner não entendeu a piada. Aí foi cancelado. O próprio Guilherme Briggs, ele escreveu no blog dele naquela época, falou que lamentava muito porque o desenho estava muito à frente do tempo e os empresários não conseguiam entender o sucesso que ele podia fazer. Ele falou que recebeu uma... Porque ele era o dublador do Frikazoid. E aí ele mandou uma carta pro cara que era o criador do desenho. Não só isso, ele traduziu também. E era o dublador também do Frikazoid dos Estados Unidos. Aí o cara fala que os caras da Warner não entenderam a piada. Ele fala isso, que exatamente com essas palavras, eles não entenderam a piada. O último episódio é meta pra caralho, é o Frikazoid sabendo que a série vai ser cancelada. Isso. Aí ele vai avisar todos os coadjuvantes. Isso. A série é toda de metalinguagem, né? É muito foda aquela série. Nessa época do Angel Mix também tinha o The Tick, né? Colher! The Tick. Melhor desenho que de eu já ouvi. The Tick teve um live action, lembra? Teve dois, né? Tem um agora. Teve um desenho que eu amava. Era tipo um menino normal, que ele tinha uns bichos de videogame na casa dele, os bichos iam subindo de nível. Na Globo? Passava na Globo isso. Pokémon que você via na época? 95. Digimon? Não. Digimon passou na Globo, não passou? Passou. Passou com a música da Angélica cantando. Nossa. Imagina, com a música da Angélica Manchete. Fazendo promo no Fantástico. Já foi da Manchete também, né? Não, sim, mas por isso mesmo, imagina. Digimons digitais. Caraca, se nem o Daigo conseguiu dizer o nome desse desenho, bode. Eu tô pensando aqui porque eu tenho duas ideias. Talvez ele não exista. É? Talvez não exista. O bode sonhou com um desenho que faria muito sucesso. Tem aquele desenho ruim, que tipo, um dos bichos de videogame era um Bigfoot. Qual o nome? Eu tô tentando lembrar, era time alguma coisa aqui. Vamos precisar de outro time. Assim, era um cara jogador de basquete, um maluco com... Não, esse é Os Poderosos. Daigo. Os Poderosos. Power Team. Vai ter uma missão agora. Tomate, não era? A gente vai continuar a discussão aqui. Enquanto isso, você tá na missão de achar imagens desses dois desenhos na sua cabeça e vai botar pro bode. Aí o bode vai olhar e falar, caralho, é esse? Aí só você igual o... sobre isso. Igual o Daigo fez com o desenho que a Lilith queria saber no aniversário da minha mulher. Tem um desenho que era um cachorro, não sei o que, ninguém... Falei, cara, vamos ativar o Daigo. Isso! Falando em francês, e nada a ver com França, na verdade, mas um desenho que eu me amarrei pra caralho e eu queria muito ver de novo era Big Guy Rusty. Eu não lembro se era na TV Colosso. Era TV Colosso? Aquilo era muito bom, cara. Era muito bom. E o estilo de animação era muito bem trabalhado, era perfeitamente a imagem. Era das melhores animações da Fox, isso aí. Durou tão pouco. Porque ele era violento demais pras criançadas. Pois é. O Batman já tinha morrido. É. Então, é isso. Infelizmente, não passou. Menções honrosas. Tasmania. He-Man. He-Man não, cara. Eu nunca gostei de He-Man. Nem escutei. Não, sai. Não, cara. Sabe o que era uma boa? Space Ghost Costa a Costa. Não. Space Ghost Costa a Costa. Porra, Globo. Mas é lembrança de criança rica, cara. Nem todo mundo tinha cartoon. Cara, não. Olha, esse programa era o programa que realmente o Killerazo tinha que estar aqui, porque ele não tinha TV a cabo. Então a memória dele é completamente límpida disso. É, não. Passava no Cartoon Network de madrugada. Exatamente, Space por isso que eu quis TV a cabo. Costa a Costa. Porque eu ia na casa de... Tinha graça desse desenho quando eu era criança, eu achava idiota. Caralho, é muito bom. Eu já achava bom, cara. Eu também. Você nunca foi criança. Eu ia na casa de uma amiga da minha mãe que tinha TV a cabo na época, e aí eu ficava assistindo Cartoon Network lá, eles ficavam conversando, bebendo e comendo, e eu na sala vendo... Isso, aí passava Space Ghost Costa a Costa. Fico feliz direto. Que ninguém falou Mighty Max, que eu quero apagar aquilo da história. Nossa, eu lembro disso. Mice from Mars. Não, isso é bom. Mighty Max, o moleque do boné que abre portal. Ah, lembro disso. Aquele que batia na luvinha? Não, esse é um outro. Agora vem a minha dúvida. Tinha brinquedo pra caralho. Esse aí é Perdido nas Estrelas. Dos camundongos ainda, uma coisinha? O Biker Mice from Mars, ele tinha uma linha de brinquedos muito sensacional. Era boa demais, que eu ainda tenho uns. Eu tenho o Moldo e o Vini. O Throttle eu não tinha. Eu, quando vi os bonecos, eu achava que o Moldo era o líder dele, sabe? Aí mas ele é o mais imponente? Sim, ele é o Rafael da parada, sacou? Ele, tipo, ele não era o líder, de fato, mas ele era aquele com quem a galera se identificava. Wolverine. Era o Wolverine. Revoltado. Deixa eu tirar uma dúvida. Lupe, qual a sua tartaruga favorita? Minha tartaruga favorita? Isso não vem. Já sabe qual é a resposta, eu não preciso te dizer, né, que é o Rafael. Pô, que tá, isso? Olha aí, olha aí. Tem cara que gosta do Michelangelo. Ah, quer dizer, eu gosto do Michelangelo. Por que será? Rafael, cara, eu gosto. Tu não é Ike nessa, né, inimigo? Não, Michelangelo é o mais irado. Mas irado claramente Donatello. Cara, o único personagem tipo Ike que eu gosto é o Ike. Se você gosta do Donatello, é tipo o Cybercop Saturno, assim. Sim. É só nos radares. É só Traquitana. É. Agora, isso é um negócio. Se você fala bem do Michelangelo, você nunca mais, ouça bem, você nunca mais pode falar mal do Robin daqui pra frente. Do Robin? Sim. O Robin, eu falei mal do... Eu nem conheço o Robin. Eu não quero saber, cara. Você nunca mais poderá falar mal do Robin na sua vida. Você não pode falar que o Robin é viado, essas coisas assim. Ah, eu nunca falei mesmo assim. Que se foda se ele foi viado. Porque o... Aquele viadinho? Não, por quê? Mas qual Robin? O título foi criado piadeiro por causa do Robin. Era pra deixar o gibi mais leve. É, porque Tartarugas Ninja, o gibi é uma sanguinolência infinita, né? Maravilhosa. E todos são vermelhos, né? Sim. Mas o Michelangelo é o mais piadinha, né, também? Sim. O mais jovem, teoricamente, né? É, apesar de serem todos gêmeos. É. Inclusive, no filme de Tartarugas Ninjas, o Michelangelo é a única coisa que presta. O quê? Novo? Não, o filme. Michael Bay? O filme mais novo, Michael Bay, isso. O Michelangelo é a única coisa que presta. Isso é um pai, né? Isso é um pai, né? Tu levou teu moleque, não foi? Não, meu filho, eu levei meu filho pra ver no cinema uma vez, pra ver Procurando Dory. E quando eu saí de lá, eu falei, desculpa, filho, esse filme é muito triste. É filme irado, cara. É, mas é pra criança, não é filme pra criança, cara. Não é pra criança de jeito nenhum. Pedi desculpa. Você devia ter levado pra ele ver essa porra desse Tartaruga Ninja, que é só explosão e porrada, pelo menos o moleque ia se entreter. Ó, é um filme da Marvel. Agora vem as perguntas de dúvida aqui. DuckTales era Globo ou era SBT? SBT. Depois primeiro, Globo depois. Globo só 2009. É, não, é pelo seguinte, olha só. Duck foi Globo. Sim, foi Globo. É porque tem a relação da Disney com os canais brasileiros. Uhum. Teve uma época em que basicamente quase tudo ia pra Globo. Aí teve uma época em que uma outra coisa ia pra SBT. Depois passou a tudo ir pro SBT, que foi a época até que o SBT começou a passar os filmes, os feature films da Disney. Passou Branca de Neve, passou... Passava os diretos pra vídeo também. É, na época que isso era uma coisa inacreditável. Caralho. Caraca, filme da Disney na televisão. Uhum. E o SBT passou. Silvio Santos, né? O Silvio Santos Galáxia. Gastou uma vez um caminhão de dinheiro pra passar Star Wars quando na época que todo mundo já tinha visto, sei lá. Cara, o Silvio Santos era o cara que falava assim, vamos segurar o começo do filme até acabar a novela da Globo. E aí ele ficava enrolando o programa até começar a novela. Aí quando começava, ele lançava o filme. Tinha coisas assim, tipo, você vai assistir o Rambo hoje no SBT, assim que acabar a novela. Aí ficava um frame do filme do Rambo com a porra da mensagem, até acabar a novela. Não, e teve essa vez que ele foi passar Rambo, e a Globo passou Rambo 2, aí ele não passou Rambo. E só lembrando ali o DuckTales estreou no Brasil, tipo, no começo, no final de 87, com uma pompa do caralho, porque foi promovido no show de calouros, veio os bonecos de verdade lá no palco com o Silvio Santos. É? Os bonecos escravos chineses. Deixa eu ver o que eu acho essa porra. Não, veio com as roupas da Disney mesmo. Calouros. Ó, por último. Daqui tem o show de calouros lá. Dá até botar. Caralho. Dá até botar. Puta que pariu. Por último, vou falar de um desenho da Globo que meu filho assiste hoje. Ele tem um DVD, ele se amarra e eu nunca gostei. E eu pago meus pecados assistindo com o meu filho. Os Smurfs. Chata. Smurfs era muito chato, mano. E aí eu fui tentar ver depois de adulto e só piora. Só piora. Mas os quadrinhos são legais, cara. É muito bem desenhado, muito. Nossa, as histórias são muito mais aí, fálicas. É tu sabe onde é que os Smurfs moram? Atrás de você. Na terra do... Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu tem uma coisa muito pior que isso, Oi, amigos, vocês querem visitar a minha casa? Puta que pariu, não. Então, objetos, não. Palavras mágicas. Misca. Fiquei objetos. Pronto, o gato foi até embora depois dessa aqui. Vamos terminar o programa. Vamos. Tu queria fazer aproveitar que a gente não falou de Thundercats ainda. Só queria falar mais um de DuckTales ali. Fala aí. Rapidão. É um dos momentos mais insólitos da história da televisão brasileira, eu acho. Que é a Xuxa recebendo o Bozo em forma de Luiz Ricardo apenas, né, no seu programa, pra cantar a abertura de DuckTales, que dava no mesmo horário que tava concorrendo com ela. Que beleza. Nossa. Sério? Isso aconteceu. Cadê? Era ele que cantava, né? Era ele que cantava. Eu não achei o vídeo ainda, mas um dia vai pingar esse troço. Já que estamos falando de TV anos 90, eu quero só falar aqui pra mim o maior momento de todos os tempos da TV brasileira, anos 90, Latininho. Que não era mais anos 90, era a DLC dos anos 90 já, que é o Van Damme no Gugu, tá? É tudo bem. Só, a gente não pode deixar de falar do Van Damme no Gugu. Vamos falar de DLCs aqui no encerramento agora, peraí. Vamos lá. Ó, parte 1. Tchacabum. Parte 1 só deu tempo de falar da Globo. Depois a gente tem que fazer um do SBT. A gente tem que fazer um da Manchete. Cultura. Da Manchete. Cultura? Por que não? TV Cultura. TV Cultura tem pouco, né? Cultura tem, tinha 6 coisas que passavam. Mundo de Nada, parceiro. Foi bem mais que isso. Caralho, cara. O Rá-Tim-Bum. Mundo de Pique, mano. Gloob, Gloob. Doug, Gloob. Mundo da Lua. Mundo da Lua. Lucas Tá, professor. Aquele Elefante Rei. Babar. Kimba, o Leão Branco. Pô, tá bom, gente. Vocês têm razão. Sem nem pra passava Tintim, né? Tintim. Mas vamos aproveitar esse momento especial pra fazer o DLC dos anos 90. Coisas da nossa infância que não pareciam infância, mas agora eram infância. Isso, já tem 20 anos. Exato. Tipo? Tipo Van Damme no Gugu. Van Damme no Gugu. O melhor Van Damme é o Van Damme do Gugu. Por quê? Porque sim. Dança com a Gretchen. 2, ele fica de pau duro. Isso. Sendo que reza lendas que não gostava, não. Aconteceu ali, mas fala que foi só pra exibir, só. Pensou no Gugu na hora. Só por quê? Se você olhar o vídeo, esse vídeo é facilmente obtível, tá? Ele fica o vídeo inteiro tentando puxar o Gugu pras paradas, sacou? Ele assim, a Gretchen lá se esfregando nele, não, Gugu, vem, Gugu. Vê você, cara, ele pega o Gugu. Vídeo de 10 minutos. Não, acho que ele não quer ir junto, que é a Gretchen, cara. Cara, tem uns momentos nesse vídeo, tem uns momentos que é tipo, olhe pra sua amada como o Van Damme olha pro Gugu, cara, sério. Isso, cara, é isso, cara. Ele tava interessando no Gugu, porque ele queria levar para o Gugu. Não, ele queria passar da Gretchen. Tchacabum. É porque hoje em dia, quase ninguém mais assiste programa de auditório. Só que nos anos 90, domingo e sábado eram marcados por programas de auditório. E todo mundo assistia. E eu olho isso e falo, caralho, como as pessoas se submetiam a isso. É, uma das grandes garantias de audiência da TV brasileira, que é o futebol, que é uma coisa que a Globo comanda há muitos anos, o futebol passava mesmo no sábado. O futebol passou a passar domingo porque o Gugu esculachava a Globo e a audiência. Obliterava. O Faustão, uma época. É, e aí a propaganda do Gugu era um desenho animado do Gugu dando um soco num Faustão de desenho também. Era mentira! Fantástico. É? Era dos 90, né? Podia. Não tinha Conar, não. Cadê? Tô procurando aqui. Mas assim, ninguém se importava. E foda que todo mundo começou a ver o Gugu quando morreu os Mamonas, né? Deu aquela 6 horas de reportagem, assim, o troço deu 47 pontos de audiência, tipo. Isso, foi da morte dos Mamonas à reportagem do PCC. Passando por. De volta para o meu lar. Táxi do Gugu. Sentindo na pele. O drama de Ezequiel. Ezequiel? O cara que ele pegou na rua, pagou a quentinha pro Gugu, o Gugu deu uma casa pro cara. É, o cara que era uma quentinha de um real, era no mesão 77. O cara pagou a quentinha pro Gugu, assim, de boa, não, cara, come aí. Aí o Gugu fez o quê? Fez todo um show, deu a casa pro cara, levou o cara de volta pro Nordeste, reencontrou a família do cara, aí depois descobriram que o cara era foragido da cadeia, ele tinha fugido, e ele tinha dívida nos traficantes locais. Quando o Gugu voltou lá, o cara tinha perdido a casa. Isso. Fantástico. E o nome do restaurante era Mesão 77. Que era um real. E eu lembro até hoje do Gugu falando: a comida realmente era gostosa a comida. Gostosa. Muito triste. Porra, esse Jesus aí eu tenho medo, cara. Eu mandei aqui a imagem que tem que ser a imagem do programa do SBT, que é o Jesus do SBT. Ô, meu, eu não faço isso aí, não, cara. Eu tenho muito medo disso aí, cara. Se for isso aí, não faço, não, velho. Chef Sensei. Fé, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem. Pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Caraca, e ele pisca. Ele era do mal sabor. Assim mesmo? Do mal pra caralho. É, assim. Eu me escondia. É que eu lembrei de uma coisa. Tava depois da Porta da Esperança. Assim. Era a última coisa, né? Você terminava de ouvir aquele programa que tocava Earth, Wind and Fire o tempo todo. É, animação! Pessoas realizando sonhos. Não, aí depois vinha aquele assim. Era o Porta da Esperança, pô. Então, era depois do Porta da Esperança. Não, passava em todos os intervalos. Era o final da programação. Era a última coisa. Não. Data Vênia. Isso aí é só na era só no final da Porta Esperança. Não pode ser. Absoluta. Não era a última coisa da programação toda, não, Daina? Não, era só tem certeza, da Porta Esperança. Eu lembro de tem dormir com isso na cabeça. Ele era muito penetrante mesmo, esse Jesus do SBT. A última coisa da programação era assim, era aquele satélite subindo assim, estamos encerrando as nossas transmissões. Ah, isso é verdade. Também verdade. É bem cavernoso. Tinha aquele Manchete também tinha um. O da Manchete era um descubador. Aproveitando o quadro DLC, tem um DLC da Globo que a gente esqueceu de falar, Família Dinossauro, cara. Isso. Que tem um episódio final sensacional. Sensacional. Família Dinossauro também tem um episódio foda que é sobre guerra, tá acontecendo uma guerra. Aí na televisão aparece, tipo, o nome da campanha era We Are Right, aí a sigla era War. Falou, não, a gente vai falar agora, porque agora é a vez do War. Toma essa, filha da puta! Jesus do SBT era o final da programação do SBT. Não precisa xingar. Você tirou da onde isso? Da Wikipédia? Da Wikipédia. Eu sou mais o Daida. Tu tirou da onde? Da internet? Você tirou da internet, é verdade? Sim, óbvio. Eu acredito mais no Matheus. Ah, tá bom. Deixa eu editar a Wikipédia ali, então. não foi no SBT, não. Foi, não, na Wikipédia não. Foi num blog aleatório. Nossa. Não, agora tem crédito. Eu aposto minha casa aqui, cara. Que era só depois que da Porta Esperança. Isso, cara, que maravilhoso. Eu me lembro que de vez em quando eu aguentava até o final do Sabadão Sertanejo. E eu me lembro desse Jesus e eu tinha medo. Era Chico Xavier e Jesus, eu tinha muito medo. Não, o Sabadão Sertanejo era só Chico Xavier porque o Chico Xavier é espírita. É. Não, mas se bem que aqui, ó, não sei se foi você que editou agora, mas na Wikipédia, na página da Porta da Esperança, tá aqui dizendo: o programa apresentava três histórias em três blocos de 10 minutos. No encerramento do programa, aparecia uma vinheta com a imagem de um ator no papel de Jesus Cristo e as seguintes palavras com fundo musical Enter the Celestial Warrior, de Vangelis. Eu tinha muito medo também, paz, cara, do Isto amor. É incrível. Isto é incrível. Cara, que mostrou o cara que caiu da corda bamba lá, puta que pariu, o cara morreu. Olha só, faz sentido o Jesus SBT ser só depois da porta, porque a Porta da Esperança era um programa sobre isso, sobre tentar ajudar os outros. E aí no final, sim, vai passar no final do Topa Tudo por Dinheiro, que eu ficava se usando de um aviãozinho lá. Topa Tudo não era o final da programação, tinha a sessão das 10. Sessão das 10. Depois não, sessão das 10. Que dava duas vezes, não era? Era uma época que TV aberta não era 24 horas e eu morria de medo de Color Bar. Eu não sei explicar isso, moleque. Não, Color Bar era uma parada assustadora. Color Bar era assustador. Tu terminava a programação e começava o Color Bar, eu tava sozinho na sala e ficava aquele tu, eu me sentia vazio e sozinho no universo. É isso. A vida acabou, é isso. Mas olha só, a parada do Color Bar não era nem só as cores, era mais o som. Anos 90 era uma época tão louca que tinha um telefone que você ligava e ficava falando da hora. São 8 horas, 23 minutos e 15 segundos. E eu ligava muito fora e minha mãe me comia de porrada. Você podia usar o telefone pra jogar videogame, por exemplo. No Hugo e no Falaremos sobre isso. No Garganta Torcicolo. E também você podia usar o seu telefone pra jogar Gol Show. Gol Show. Gol! Ouvinte do Baixo Frente Soco, quer que nós continuemos algum outro papo desses da TV dos anos 90? Quer que a gente fale alguma coisa especial sobre o SBT, sobre a Record? Ninguém assiste a Record, né? Sobre a gente G, que é isso? Vira o a gente Juiz, G, porra. Vila Esperança. Então, a gente X. Ah, a gente G, cara. Quais são as questões de que devemos falar de televisão aberta para eu gosto de jogos da abaixofrentesoco.com, o e-mail que o Ninja Inimigo não vê mais, porque ninguém nunca colocou redirecionamento. Não, eu mandei de redirecionar. Eu falei pra você, entra no seu e-mail e me dá o código que aparecer. O que você fez? Cagou. Apareceu. Não apareceu. Para de show. Se você procurar, você vai achar. Procura Zorro ou Mail. Eu tenho certeza que você esqueceu. Eu vou procurar. Se você procurar agora, você vai ver. Alguém lembra do Nações Unidas? Hã? Sim, Nações Unidas. É a versão turbo do Cidade contra Cidade. Japão ganhou. Como é que se escreve Zorro Mail? Zorro. C-O-H-O. Ele completou aqui, hein? Tchan, tchan, tchan. Tem um código aqui. Tem o quê? Tem um código aqui. Tchan, tchan, tchan. Tem, agora já venceu. Eu te mandei o código. Eu li esse código com certeza já venceu. É, eu sei. Cara, assim, se eu falei que eu te mandei um e-mail e você tá teimando que não, era pra você confiar mais em mim do que em você, cara. Eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi em pouco tempo de convivência com o Elabs. Eu não duvido dele, cara. Eu só duvido dele quando se trata de culinária. Fora isso, é bem capaz de eu estar errado. É twitch.tv/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco, facebook.com/groups/baixofrentesoco, Vai ter o 2, hein? Gostaria de dizer, pra mandar um beijo pro Ilapso, um beijo pro Loop, um beijo pro Daigo, um beijo pro Dr. Bode, um beijo pro Matheus e especialmente pra você, ouvinte. Até semana que vem. Esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho.